A paz do Senhor para todos. Amém? Quem está feliz, diga amém. Diga glória a Deus. Fala, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses 2. Nós queremos ler esse texto da palavra de Deus. Eu creio que Deus nos trouxe a esta casa. Já ouvimos esses hinos, corinhos maravilhosos. Deus falou poderosamente. Eu creio que Deus quer realizar, quer falar, quer nos orientar, quer nos mostrar, quer nos ensinar grandes coisas nessa noite. Eu creio que Deus está aqui para abençoar a tua casa. Ele é a resposta. Ele tem uma bênção para a tua vida nessa casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais as mesmas coisas e tenhais o mesmo amor, sejais unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o qual é dos outros. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, aleluias, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai querido, aleluia, mais uma vez nós queremos bendizê-los, mais uma vez nós queremos exaltá-lo, mais uma vez, papai, nós queremos, ó Pai, aleluia, nos colocar ao teu dispor, ó Pai, a tua vontade venha prevalecer neste lugar, que o homem caia por terra agora e que o teu Espírito Santo, que é poderoso para desfazer, para quebrar, para anular, ó Deus, esteja aqui nesta noite para ensinar o teu povo e, ó Deus, que vidas aqui sejam abençoadas para a glória. Glória do teu nome, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te bendizemos, e esta é a nossa oração, em nome de Jesus, aleluia. Fala com teu irmão aí, meu irmão, Deus te levantou para exaltá-lo, Deus te levantou para servi-lo, Deus te levantou para ser servo, há uma obra grande a ser realizada, e toda esta obra vai depender de você, vai depender de cada um de nós, no nome de Jesus. Eu queria que você ainda ficasse de pé. Ainda de pé, nós vamos cantar um corinho. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Os instrumentistas saem daqui e deixam sem nada, né? Os abençoados. Vai orando aí, pede a Deus misericórdia. Oh Deus, abençoa que o corpo todo esteja ligado mesmo, afiado, né? Para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja exaltado, o nome de Jesus. Aleluia, levante as suas mãos, fale com Deus ainda, fale, Pai, eu quero ouvir a tua voz nessa casa, teu Espírito Santo, que é poderoso para ensinar, venha derramar a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga para o Senhor aí, você está aqui, Pai, eu estou aqui nessa manhã, nessa noite, aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos e declare: estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés eu me lanço agora, sei que tu podes curar. Trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei aceitar, sei que hoje é o meu dia, então decidi. Eu não vou mais chorar, muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Traga a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar, sei que hoje é o meu dia, então decidi. Eu não vou mais chorar, muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Senhor, Senhor, não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custa o que custar. Não, não, não, não vou sair daqui quando não me abençoar. Meu Deus, eu vou te tocar, custa o que custar. Levanta suas mãos e declare, muda minha vida, muda. Preciso de uma chance do teu favor, do teu favor, remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Levanta suas mãos e declare, muda, muda, muda. Mais uma vez, muda, ele vai mudar, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor, ele é o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Aleluias! Tu és o Deus bendito, Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Senhor desta casa, Tu és o Senhor deste lugar, Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que fecha, Tu és o Senhor, Deus poderoso, capaz de transformar, capaz de mudar, capaz de quebrar, capaz de nos aprumar, nos colocar, meu Pai, diante do Senhor, ó Pai, diante do Teu querer, em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos espirituais para entender a Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, se puderem assentar. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 8:35, porque aquele que encontra o Senhor, encontra a vida, encontra o quê? O seu favor. Amém? Aquele que tem o Senhor na sua vida, ele é aquele que alcança, aquele que tem todo o poder. Deus quer nos levar às alturas, Deus nos quer, meu irmão, nos levar a patamares mais altos. Ele é Deus poderoso. Se você clamar, hoje nós falávamos pela manhã do poder da oração, você tem nas mãos uma arma poderosa e às vezes não usa. A tua oração é poderosa para quebrar, a tua oração é poderosa para mudar, a tua oração é poderosa para restaurar. A Amém? Nós estamos aqui como igrejas do Senhor e às vezes estamos de cabeças baixas, acuadas, às vezes não por causa que Deus não deixou de operar, Ele tem operado, Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito coisas extraordinárias, mas às vezes a culpa não é de Deus e às vezes culpamos a Deus, como às vezes também culpamos o diabo e às vezes sempre nós temos procurado um Adão para jogar as nossas culpas, e a palavra de Deus nos fala o seguinte: de que se queixa o quê? O homem vivente queixa-se do quê? Dos seus próprios pecados. Às vezes Deus não deixa de operar, não porque Ele deixou, Ele fez, aconteceu no passado, Deus fez coisas extraordinárias no passado, e às vezes olhamos, como eu já fui pregar uma vez, e uma pessoa virou para mim e falou: pastor, as maravilhas de Deus, Deus deixou elas para o passado, hoje não existe mais isto, aquilo ficou lá. Não, meu irmão, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, se você clamar, Ele é poderoso para mudar a tua sorte. Ele tem todo o poder de fazer, escrever na tua vida uma nova história, mas tudo isso vai depender de você. Fala com o teu irmão: meu irmão, tudo isso vai depender de você. Nós acabamos de ler esse texto e nós vemos aqui o relato da palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, e tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Às vezes nós estamos na casa de Deus. Jesus, Ele se esvaziou. Ele largou o seu trono, seus atributos de glória. Sendo Deus, se humilhou, se tornou servo. Veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Ele se humilhou. Nós precisamos entender que o humilde, a palavra de Deus nos fala que aquele que se humilha, ele será exaltado. Mas aquele que se exalta será humilhado. Por todas as vezes, meu irmão, nós temos que pensar como igreja que o cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Agora o corpo tem que estar em harmonia, o corpo tem que estar todos vivendo uma só comunhão, tendo uma só fé, tendo uma só atitude, um só propósito, aleluia. E às vezes nós não vemos isso dentro da igreja. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Nós precisamos entender que nós estamos fazendo, e a obra que nós estamos fazendo para Cristo. João Batista falando: convém que ele cresça e que eu diminua. Às vezes nós temos pessoas dentro da igreja. Uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro. E às vezes a igreja se torna uma igreja dividida, a qual perde-se a sua força. Deus quer fazer, Deus quer operar, Deus quer realizar. Como nós acabamos de cantar: Senhor, muda a minha sorte. Ele está te ouvindo. Deus não é surdo para que não nos ouça. Ele está nos ouvindo. Ele é poderoso. Ele é poderoso, meu irmão. Quando Deus levou o povo de Israel para o deserto, não para o povo de Israel passar fome, porque durante todos os dias Deus o sustentava. Deus levou o povo de Israel para o deserto para eles ver aquilo que eles e aquilo que estava no coração deles. Às vezes coisas vão acontecer na nossa vida para nós termos entendimento daquilo que está no meu coração, daquilo que está no teu coração. Aquilo que está no teu coração está glorificando a Deus, tem glorificado a Deus? Será que você pode dizer amém? Será que aquilo que está no meu coração está, aleluia, nós estamos aqui, aleluia, para exaltá-lo, para glorificá-lo? Será que tudo na minha vida, tudo que eu estou fazendo, meu irmão, é para a glória de Deus? Será que eu não sou vaso de honra, como também não posso ser vaso de desonra? Como vaso de prata, como de ouro, de ferro ou de feno? Será que eu estou, tudo aquilo que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo para a glória de Deus? Ou será que eu estou fazendo, não fazendo por partidarismo ou por vanglória, não por humildade? E às vezes eu esqueço que eu devo considerar o meu irmão superior. O meu direito termina quando o do outro começa. O meu direito termina quando o do outro começa. Às vezes nós queremos fazer as coisas e achamos que somos super-homens. Podemos fazer tudo e pisar nas pessoas e esquecer delas. Às vezes eu piso nas pessoas e esqueço que amanhã, hoje eu estou pisando, mas amanhã ela pode me estender as mãos. Será que ela vai ter a mesma atitude que eu? Será que ela também vai pisar em mim como eu pisei nela? Como está a nossa vida? Não tenha cada um o que é um, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um qual é dos outros. Deus nos levantou para vivermos em comunhão uns com os outros. Deus nos levantou para viver em amor uns com os outros. Deus nos separou deste mundo de trevas e nos transportou para o reino filho do seu amor, para vivermos e termos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, sendo Deus, se humilhou a ponto de se tornou servo. E como homem viveu, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Pergunta o teu irmão, meu irmão, qual é a tua vontade? É servir a Deus? O que você está fazendo é para a glória de Deus? Será que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Jesus, pois, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Você imagina, tem pessoas que estão falando assim: pastor, eu nasci assim, vou morrer assim. Ninguém vai mudar a minha vida, ninguém tem poder. E ele esquece daquele versículo: assim, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram agora, e eis que tudo se fez novo. Ele não acredita nem na palavra de Deus. Jesus poderia dizer naquele momento: não, eu nasci Deus, vou continuar sendo Deus. Eu não quero saber das pessoas, eu não quero saber do homem. Como muitas vezes, como igreja do Senhor, nós falamos aqui hoje sobre a vida social da igreja. Às vezes, eu falei hoje, pregando de manhã, às vezes você vai ali, eu contei uma história sobre a Marise, chega lá na banca da Marise, e lá tem promoções de cruzes. Aí, várias pessoas vão lá nessa banca para comprar essa cruz, porque ela está em promoção. Por quê? Ninguém quer pagar o preço. A pessoa quer facilidade. O cristão quer viver um cristianismo fácil. O cristão não quer viver um cristianismo de se entregar uns pelos outros, de nos amarmos uns aos outros, de parar um tempo para servir o irmão, de parar um tempo para ouvir o meu irmão, de parar um tempo para interceder por ele, de parar um tempo, meu irmão, para conversar, aleluia, a palavra, ensinar a palavra, de mostrar a palavra de Deus para essa pessoa. Jesus, ele se esvaziou. Como servos de Deus, às vezes nós precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, nos esvaziar da nossa soberba, nos esvaziar da nossa arrogância, nos esvaziar, meu irmão, às vezes do nosso autoritarismo. Nós somos autoritários demais, às vezes. Ah, tem que ser do meu jeito, vai ser do meu jeito. Grito, o cara grita em casa, ele faz tudo, as coisas, na igreja, não funciona assim. Na igreja, eu estou aqui como pastor, mas o pastor Cláudio está aí, todos os pastores, todos eles têm voz ativa aqui dentro da igreja. Eu não faço nada sozinho, tudo que eu vou fazer, eu comunico com eles, eu não apresento nada. A igreja tem que ter isso, você tem que considerar o seu irmão superior a você. Se você não considera, como você quer que Deus mude a tua vida? Como nós, como igreja do Senhor, queremos que Deus mude a nossa história, sendo que nós não estamos vivendo a essência da palavra de Deus nas nossas vidas? Como que queremos o melhor de Deus, se estamos às vezes divididos? Quando Epafrodito foi falar, levar a oferta ali para Paulo, ele avisou, ó, na igreja está acontecendo isso, isso e isso, pessoas estão ali vivendo, tendo divisões dentro da igreja. Porque às vezes um pensa numa coisa, o outro, meu irmão, você não sabe a força que nos une. Ela tem poder. Eu junto, eu vou longe, mas nós juntos, nós vamos além. Deu para vocês entender? Eu sozinho, eu vou longe, mas nós juntos, nós vamos além. Aleluia! Nós juntos vamos. Tem um ditado que fala, uma andorinha não faz verão. Às vezes não é pisando. Nós precisamos nos amar uns aos outros, amém? Amém? Precisamos amar uns aos outros. Às vezes, dentro de casa, é o lugar que nós devemos dar mais exemplos, e às vezes nós não damos exemplos. Como que eu quero que a igreja de Deus seja abençoada se na minha casa eu estou vivendo em guerra? Se na minha casa eu não considero nem a minha esposa, se eu não a amo, se eu não faço por ela o que tenho que fazer, se eu não faço pelos meus filhos o que devo fazer? Jesus, tende em vós, fala com teu irmão, meu irmão, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, aleluia, se esvaziou, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes assim se esvaziou. Quantas pessoas que querem o melhor de Deus, às vezes está orando, tem orado, mas que no mundo espiritual está preso uma cadeia, em cadeias. Porque às vezes o coração dele está cheio de ódio, o coração dele está cheio de rancor, o coração dessa pessoa está cheio não de Deus. A boca fala daquilo que está cheio, o coração, de quem está cheio no nosso coração. Se você está cheio de ódio, você vai transmitir ódio. Se você está cheio de amargura, vai transmitir amargura. Mas se você está cheio de Deus, você vai superar todas as coisas. Ainda que o teu irmão levante contra você, mas você, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, você não olha o teu irmão, mas você vê nele a graça de Deus. E você o ama indiferente daquilo que ele está fazendo. Jesus se doou por nós. Jesus se entregou por nós. Jesus os amou de tal maneira que ele deu a sua vida em resgate da nossa vida. Será que eu tenho doado pelo menos um tempo, um momento, um instante, um segundo? Fala com o teu irmão que está do teu lado. E meu irmão, chegar no final do culto, eu quero parar um tempo para te ouvir. Fala com ele aí. Olha. A Maria José está ali preocupada ali, né? Vou sair correndo que eu vou embora para casa. Jesus se entregou por nós. E o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor? Quantas pessoas que estão no nosso meio, que às vezes não tem coragem de olhar no rosto do irmão, nos olhos do irmão. Quantas pessoas que às vezes dizem que estão andando juntos, mas por trás um está falando do outro, condenando o irmão, apontando o dedo para o irmão. Jesus, em momento nenhum, ele apontou o dedo para a igreja. Ele se doou por ela, ele se entregou por ela, ele amou. E ele vai voltar para relevar essa igreja no nome de Jesus. Quando ele voltar, quem vai ficar feliz? Oh Jesus, eu vou subir feliz, eu não vou voltar feliz. Amém, irmãos? Tende em vós o mesmo sentimento. Tem pessoas que estão igual pilhas. Pilha, uma pilha de nervo. Só está uma pilha de nervo, é uma panela de pressão pronta para explodir. Não pisa no meu calo não, que o trem vai ficar feio. Onde está Cristo nas nossas vidas? Onde está Cristo nas nossas vidas? O que eu estou fazendo como servo de Deus? O que nós estamos fazendo como igreja do Senhor? Meu irmão, quem quer aqui subir os mais altos lugares? Todos nós não queremos? Todos nós queremos as bênçãos de Deus, não quer? Todos nós, você quer a bênção de Deus? Quem quer a bênção de Deus aqui? Levanta as mãos. Assim como Deus exaltou o Senhor Jesus, ele vai te exaltar. assim como ele exaltou o Senhor e colocou um nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, esse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas estas pessoas, todas elas, até mesmo nós, vamos nos dobrar diante desse Deus e um dia nós vamos estar diante dele para comparecer diante dele e ele vai nos julgar. Hoje ele é o nosso advogado, mas amanhã ele vai ser o nosso juiz. E o que nós estamos fazendo? Ele está voltando. Os dias estão dizendo que já ele está às portas. Mas como igreja do Senhor, meu irmão, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Ah, o Senhor não veio para servir, para ser servido, mas ele veio para servir. Será que nós estamos como igreja do Senhor? Porque eu já estou orando aqui, falei com o pastor Cláudio. Falei, pastor Cláudio, sexta-feira eu vou parar o ônibus aqui na porta e nós vamos para o monte orar, porque tem muitas coisas para resolver na igreja, tem muitas coisas para fazer e eu não vou fazer sozinho. Tenho feito e às vezes eu tenho levado o nome e o pastor é ruim, o pastor antes é chato e eu não quero mais nada disso. Eu já estou só Jesus para me dar graça. Tem muitas coisas que às vezes nós falamos, mas na prática é outra coisa. Falamos de uma coisa que às vezes nós não estamos vivendo. Se eu falo que amo meu irmão, eu tenho que considerar ele. Eu tenho que parar para ouvi-lo. Meu irmão, o que você tem a dizer? Qual é o teu problema? Aqui na igreja, como líderes, às vezes a pessoa está esquecendo aqui, há uma diferença entre unidade e uniformidade. A verdadeira unidade espiritual é de origem interior, vem do coração. E a uniformidade é resultado de pressão exterior. Nós não estamos aqui para pressionar ninguém. A autoridade, ela não se impõe, ela é conquistada. Eu não tenho que impor nada. Aqui quem impõe é Cristo, ele é o cabeça, ele que sabe de todas as coisas, ele que dita as ordens. Se eu entrar por ele e andar por esse caminho, eu vou ter a bênção, vou alcançar o melhor de Deus para a minha vida. Mas do contrário, se eu viver por mim, há caminhos que para o homem parecem direito, mas no caminho dele são caminhos de morte. Às vezes a igreja está morta, morta nas suas práticas, nas suas atitudes. Porque a falta, às vezes, está em quem? Em nós mesmos. Julgamos a culpa no diabo, mas o culpado somos nós. E nós precisamos nos esvaziar da nossa ignorância. Precisamos nos esvaziar do nosso eu. O eu está imperando. Eu faço, é eu, é isso, é eu. Eu nada, rapaz. É Jesus. Fala com o teu irmão. É Jesus. É Jesus. Jesus se doou. Oh, coloca aquele negócio ali que o Slade cantou ali. Que lindo aquele corinho, Slade, que você cantou. Que maravilha. Como é que é? Convém que ele. Meu alvo é quem? Vou avançar. Vou crescer. Ninguém vai me parar. Vamos de novo? Vou alcançar. Eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Vai me deter, né? Tá vendo? Você tá vendo aqui? Um exemplo clássico, né? Eu errei aqui, ninguém pra mim me ajudar, né? Oh, por isso que a gente fica só sofrendo. A gente sofre. Deus coloca os abençoados, e os abençoados ficam do lado, mas a gente erra, o cara fica lá, rindo, né? E é por isso que sofremos. Vamos lá? Cadê? Meu alvo é quem? Estou subindo. Aí, vai lá. Vai, agora vocês lerem e eu vou acompanhar para ver se está certo. Vai. Hã? Oh, tem alguém vivo aí? Quem está vivo aí, levanta as mãos. Dá para ler ou você não sabe ler? Está precisando de um óculos. Vamos lá? Mas lê, depois nós vamos cantar no final ainda. Em meus olhos vejo o futuro. Aleluias! Vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Aleluias! Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Se o teu alvo é Cristo, meu irmão, indiferente das circunstâncias, do que você está enfrentando ou esteja passando, qual é o teu problema, seja determinado, ainda que a circunstância ao seu redor, aleluia, não venha de acordo com o que você espera, vai glorificando a Deus, vai exaltando o nome do Senhor, aleluia, siga ao Cristo, vai, avance, no nome de Jesus, há uma bênção para a tua vida. Então nós precisamos nos amar. Há um corinho que cantamos, eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Deixamos de cantar, às vezes, esses corinhos, né? Antigos, mas que são as letras profundas. Vai, quem lembra aí? Eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Eu quero te amar mais e mais. Você faz parte do corpo. Eu quero te amar mais e mais. Eu quero te compreender. Eu quero te compreender, meu irmão. Eu quero te compreender. Você faz parte do corpo. Eu quero te compreender. Eu quero seguir. Chorar com você, meu irmão. Eu quero chorar com você. Você faz parte do corpo, eu quero chorar com você. Eu quero caminhar assim, né? Eu quero caminhar com você. Eu quero... Você faz parte do corpo. Será que você quer mesmo? Será que quer mesmo? Pô, a gente é tão difícil, né? O homem é tão difícil, né? Você se torna difícil? Você se acha difícil? Eu tenho hora que eu faço umas coisas que depois eu vou chorar depois. Ô Senhor, o Senhor poderia mudar a história, né? Mudar a minha atitude, a minha maneira, às vezes. Andar com pessoas que às vezes, e aí isto é bíblico, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: se aquele que te pede pão, né, estiver com fome, pedir pão, dá-lhe pão para comer. Aquele que tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque fazendo assim, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Às vezes caminhar com um irmão que às vezes está falando mal de você, e dizer, ah, ninguém está falando mal de mim não, estou só contando a história. Hã? Nossa, que igreja é essa? Misericórdia. Né? Não, ninguém está falando mal de mim. Mas caminhar com essa pessoa é beleza, é fácil. Caminhar com alguém que aprontou com você, fez coisa de errado. O camarada, quarta-feira, quase que me acertou uma pedra aqui, né? Pela minha atitude, né? O cara chegou já brigando, já, o ser crente. Mas falei, rapaz, a última vez que o cara falou ser crente e me chamou de uns nomes, aí eu parei na delegacia. Fiquei lá até 3 horas da manhã. Aqui não fala desse jeito, não. Aí começou a falar palavrão, tava a Renata, tava a irmã Marise, e tudo começou a falar palavrão. Rapaz, dá licença, porque ó, a gente estava conversando aqui, então para que você entrar numa casa, você tem que pedir licença. Você tem que saber como você se comporta, se você quer uma bênção, você deve tratar a pessoa mesmo, com zelo, com tal, para você ter. Aí o rapaz chegou já, não, xingando, me xingando. E ser crente, e tal, depois começou a falar palavrão, e aí eu falei, rapaz, eu te conheço, eu sei quem é você. Aí ele saiu pra lá nervoso, xingando palavrão, e tudo batendo o carro, pegou uma pedra, eu já até falei com os diáconos aí, fique esperto, rapaz, abre os olhos, tem um monte de pedra aí na frente, se me matar, o culpado é vocês. Aí o cara pegou uma pedra e veio pra cima de mim com a pedra, eu falei, era pra esses dias, essa semana era pra vocês estarem fazendo meu velório aqui, ó, mas Deus teve misericórdia. cara pegou uma pedra, veio para cima de mim e eu saí para cima dele. Eu li naquele dia, pela manhã, que a gente deve ir contra o diabo, hein? Entrar nas fortalezas do inimigo e que ele não venha prevalecer. Porque ele está achando que nós somos bobos. Não, nós temos a autoridade de Deus e nós pisamos, nós podemos pisar na cabeça dele. Ele não tem poder. E ele veio com a pedra para cima de mim e eu fui... No nome de Jesus, você está repreendido, Satanás. Você está repreendido, Satanás. Porque eu estava de olho no carro do Elton e do meu carro. Se ele quebrar meu grito. Aí eu falei assim, vai me dar um prejuízo. Mas sai para lá, Satanás, em nome de Jesus, vai embora. Eu te repreendo, o cara saiu aí. Então, teve um momento que eu achei que ele ia tacar a pedra na minha cabeça. Mas Senhor, tem misericórdia, estou morto. E tal. Aí o camarada foi, agora, amar um cara desse é fácil? Amar alguém que... Está com uma pedra na mão para te acertar. Eu só lembrava dos meus filhos. Senhor, tem misericórdia. Deixa eu morrer aqui. Não. O Lucas acabou de nascer, tem 27 dias, 28 dias. Ah, meu pai, tem misericórdia de mim. Meu irmão, Deus me livrou. Agora, amar uma pessoa assim é fácil? Hã? Não é fácil. E esse é o maior amor que Deus espera de nós. É amar aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam, aquele que fala uma calúnia, que fala uma coisa. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriares e levantando todo o mal contra vós, falando mal, todavia exaltai e glorificai o nome do Senhor. Amém. Glorifica o nome do Senhor. Você tem que amar, nós precisamos amar. A igreja primitiva em todo o tempo, ela crescia, meu irmão. Estavam ali todos juntos, no mesmo propósito, na mesma comunhão. Não havia divergência entre eles. Não havia separação entre eles. Eles estavam no partir do pão, na singeleza de coração. Viviam o quê? Na doutrina dos apóstolos, em todos os momentos. Será que nós estamos vivendo assim como igreja do Senhor? Eles viviam isso e por isso Deus acrescentava os números de salvos que deveriam ser salvos. Será que nós estamos perseverando em amar o irmão, em viver, termos os quê? As mesmas atitudes, considerar o meu irmão, me esvaziar. Às vezes eu falei que eu ia contar esse testemunho sobre esvaziar. Às vezes nós precisamos nos esvaziar do nosso, tirar o nosso eu, tirar a nossa arrogância, liberar perdão para as pessoas. Às vezes a palavra de Deus fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. O teu coração tem que estar protegido, meu irmão. Você não pode ter nada no teu coração, porque Deus quer operar, Deus quer fazer. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Mas aquilo que estiver no teu coração... Eu estava essa semana lendo aquele texto sobre Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nesse momento que você estiver vivendo a guerra, nesse momento que você estiver enfrentando um problema, ore a Deus. Leia esse texto, fala esse versículo, que o Senhor possa em todo o tempo criar em você um coração puro, que não tenha nada dentro do teu coração, meu irmão, que venha impedir a manifestação de Deus na tua vida. Talvez uma falta de perdão. Às vezes eu não, por não perdoar, eu estou perdendo a bênção de Deus. Eu já contei várias histórias aqui já sobre a irmã que estava na cadeira de roda porque o marido abandonou ela, e ela com aquele ódio no coração e tudo, vivendo aquela situação. Foi numa igreja e o pastor orava, e naquela igreja Deus movia os sinais, as maravilhas de Deus aconteciam, os enfermos eram curados, os paralíticos saíam andando. Aquela mulher entrou na cadeira de rodas e ela, o pastor orava por ela, nada acontecia, mas naquele momento ele orou, questionou com ela, ela virou, falou: pastor, só tem alguma coisa contra mim? Não, eu não tenho. Alguma coisa está no teu coração, tem alguma coisa escondida. Tantas pessoas, às vezes, meu irmão, a palavra de Deus nos fala que aquele que encobre as tuas transgressões nunca prospera, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Aquilo que às vezes está no teu coração, talvez está impedindo da bênção de Deus, das coisas de Deus, das bênçãos de Deus, das coisas extraordinárias de Deus acontecer, até mesmo no nosso meio como igreja, porque nós Nós somos um corpo, somos o corpo, estamos ligados uns nos outros. Se um está sofrendo, toda a igreja está sofrendo. Se um está abatido, toda a igreja está abatida. Se há um pecado, toda a igreja sofre com isso. Por causa do pecado de Acã, a igreja, o povo de Israel perdeu a batalha. Por causa de um pecado, pecado de um homem. Às vezes por causa de algo que está no nosso coração. Daniel era um homem de oração, foi lançado na cova dos leões, mas foi tirado de lá, não foi achado no coração dele nada. Ele poderia ficar invocado, brigar com o rei, e às vezes, como muitas pessoas, às vezes, ficam invocado por causa de situações, e cria-se aquele ódio no coração, cria aquele sentimento no coração, e às vezes ele não consegue perdoar aquela pessoa. Quando o pastor vira para aquela mulher e fala com ela, tem algo no seu coração que você precisa liberar, tem algo que está prendendo, tem algo que está travando a bênção, e ela virou e declarou, não, eu, enquanto eu estava bem, meu marido estava comigo, mas a partir do momento que eu caí nessa cadeira de rodas, ele me abandonou e foi viver com outra mulher, e eu não consigo perdoá-lo, eu tenho um ódio no meu coração, eu, se eu puder, se eu vê-lo, eu quero matá-lo, se eu puder, eu mato ele, se ele chegar perto de mim, eu quero matá-lo. Aí o pastor virou e falou, irmão, você vai ter que perdoar esse irmão, tirar esse ódio do teu coração. Às vezes, quantas coisas, às vezes, dentro da igreja, irmãos, coisas que às vezes nos aprisionam, coisas às vezes trazem impedimento, a falta de comunhão uns com os outros, o amor uns pelos outros, o amor tudo suporta, tudo espera. Minha mãe está em depressão, meu tio chegou e falou comigo, e eu não tinha pensado nisso. Ele virou e falou, meu filho, você tem que ter paciência com sua mãe. É um momento que ela está vivendo, você tem que ter paciência com ela. Isso é todo mundo, tudo isso, isso acontece com todo mundo. E às vezes nós não somos pacientes. Achamos que as coisas não é da nossa maneira, é da cabeça das pessoas, às vezes. E às vezes nós não somos capazes de parar um momento para ouvir, sentar, conversar, dialogar. E às vezes nós queremos, olhamos só para dentro de nós. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um qual é dos outros. Às vezes nós pensamos somente em nós e não pensamos nas pessoas que estão ao nosso redor. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado. Ei, irmão, você está pensando em mim? Tem pensado em mim? Tem orado por mim? Tem feito orações intercessórias por mim? Tem apresentado a minha casa, a minha família, todas as minhas coisas? Será que nós estamos fazendo isso como igreja do Senhor? Será que nós estamos? Pastor Bruno aqui contou a história dele. A Márcia no domingo passado orou aqui. Você viu que maravilha? Eu virei para ela e falei assim, amor, desde o início Deus tem sempre... Aí, eu falei da minha esposa, não podia falar. Mas eu estou contando é bênção. Quando eu falar da minha esposa, você está com uma pedra em mim. Eu não posso falar dela. Eu estou contando bênção, depois ela fala que eu estou falando mal. Contou de mim. Mas desde o início do meu casamento, meu irmão, nós estávamos juntos, Deus nos abençoava. Às vezes o meu pensamento era a vontade dela, o meu querer era querer dela. Às vezes eu, para fazer graça, né, para provar que a gente estava junto, às vezes ela chegava do serviço, ela falava comigo assim, amor, você podia trazer uma Coca-Cola, comprar uma Coca-Cola, eu já estava com a Coca-Cola na mão aqui e tal, só dava para ela. Nós estávamos unidos, juntos, estávamos juntos, né, e a Deus operava, Deus fazia. Aí eu virei para ela domingo passado e falei assim, amor, tá vendo? Você é pastor, todo mundo chama você de pastor, você tem que pregar a palavra. Eu falo para ela pregar, ela não prega. Aí ela prega para mim, né? Para mim ela prega. Aí eu tenho que ouvir ela. Pá, pá, pá, pá, pá. Aí eu ouvi ela. Eu falo, você tem que pregar, mano. Você tem que pregar a palavra e tal, o negócio todo. Aí você vê, veio aqui na frente, orou pela Sara, orou pela Yasmin e determinou. E tal, na segunda-feira Yasmin saiu do hospital, na segunda-feira a Sara, Deus libertou, ela estava com os rins paralisados e tudo, aquela coisa toda, Deus usou, abençoou ela, falei, você está vendo, amor? Está vendo nós dois naquele altar, o que Deus vai fazer? Coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Por causa de quê? Da nossa união. Amém? Você não sabe a força que tem você e sua esposa. Você não sabe a força que você tem você e seu esposo. Deus é contra ti, minha irmã. E Ele é contra ti. Às vezes eu não estou, pastor não está, ninguém está. Mas Deus vê todas as coisas, sabe, e Ele é, ó. Ele é contra ti. Para um momento para orar, para buscar a Deus. Assim Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, nas nossas vidas, na igreja. Mas isso vai ter que começar na tua casa, na sua família, com os seus filhos. A nossa atitude em casa vai trazer a bênção de Deus na nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Eu sempre, eu acho que eu estou contando todas as vezes a mim que eu prego, eu conto a mesma coisa, né? Mas é porque vem a história, né? Falando sobre o marido, a mulher que foi enterrar o marido, né? O pastor estava fazendo o culto fúnebre. Aí o pastor contava inúmeras coisas boas do marido, aquela coisa toda e tal, e tal. Aí a mulher foi ver. Nós temos que orar para esse homem ressuscitar. Aí a mulher virou, ele foi contando as histórias boas, e ela foi e saiu do lugar para ver se era o marido mesmo, para conferir se era o marido. Aí chegou lá, não, é ele mesmo. Mas aí ela virou para o pastor e falou assim: ó, pastor, se o senhor orar e ele ressuscitar, você vai levar ele para casa. Porque ele é o demônio. Na igreja ele é um santo, era um santo, mas em casa ele é um cão. Então nós precisamos mudar a nossa história agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos amar uns aos outros, vamos viver em comunhão uns com os outros, vamos nos esvaziar do nosso eu, da nossa vontade, da nossa arrogância, da nossa soberba, e que Jesus esteja em nós, meu irmão, para que Deus, para que Jesus chegasse ao ponto que chegou, ele teve que se esvaziar. E por ele se esvaziar, ele sabia do propósito de Deus. E cumpriu esse propósito até morte e morte de cruz. Morreu, morreu, aleluias, fez o que ele tinha que fazer. Para Deus operar na tua vida, você tem que se esvaziar. Começa a arrancar agora toda a sujeira em nome de Jesus. Vai pela fé aí, ó. Vai pegando assim. Tem um corinho que nós cantamos, espírito e tal, vai embora. Espírito de inveja, vai embora. Espírito de tal, vai embora. Começa agora em nome de Jesus, o seu coração, fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus, Pai. E o teu Espírito Santo, que é poderoso, papai, para discernir, aquele que é apto para discernir pensamentos, ó Pai, intenção dos corações, agora, em nome de Jesus, começa a agir agora no meio da tua igreja, passa uma varredura agora, tudo aquilo que estiver no nosso coração, tudo aquilo que está alojado, está escondido, talvez, meu Pai, por algo que aconteceu no passado, isso agora está afetando nos dias de hoje, e por causa disso, ó Deus, estamos perdendo. Temos perdido o melhor do Senhor. Vai arrancando agora, começa a profetizar. Pega a tua mão e joga lá como se estivesse jogando para fora. Arranca do meu coração todo sentimento negativo. Arranca do meu coração todo ódio. Arranca do meu coração toda soberba. Arranca do meu coração, meu Pai, tudo aquilo que não glorifica o teu nome. Coloca agora no meu coração o teu amor, ó Pai, como o Senhor amou a tua igreja e a ti se entregou por ela. Que nós possamos amar o nosso irmão, que nós possamos considerá-lo, que eu não venha tomar nenhuma atitude, meu Pai, que ele não tenha consciência dela, que eu não possa, papai, entender que eu estou nessa terra não para fazer nada sozinho ou viver algo sozinho, mas eu estou aqui para andar em unidade, como a tua palavra nos diz, uma casa dividida, ela não vai subsistir, em nome de Jesus, papai. A tua palavra também nos ensina como andarão dois juntos se não tiver de acordo. Senhor, que a tua igreja esteja junto, juntas, no mesmo propósito, numa mesma unidade, numa mesma fé, numa mesma comunhão, numa mesma consideração uns pelos outros, ó Pai, considerando o nosso irmão superior a nós, em nome de Jesus, que a tua graça, que o teu poder, ó Pai, que excede todo entendimento, seja derramado no meio do teu povo, ó Deus, e que as coisas extraordinárias, que as bênçãos do Senhor aconteçam, porque dentro da tua casa, na tua igreja, Ah, Deus, o Senhor não vai encontrar nada que venha, ó Deus, ó Pai, trazer, ó Deus, ó Pai, problema, mas não. Ó Deus, o Senhor vai encontrar uma igreja adornada, aleluia, santa, imaculada, ó Deus, que está servindo ao Senhor, que não tem nada no coração, meu Pai, uma noiva pura, aleluias para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fica de pé, em nome de Jesus, glória a Deus, levante as suas mãos mais uma vez, Pai, eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar, tem um outro corinho que o Sleide cantou aqui, não importa, tá, cadê o Sleide aí? Tem um outro, cadê aquela, ô, Romano, aquele outro hino que ele cantou do Trazendo a Arca? Nós vamos cantar esse corinho? Cadê o Sleide? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, vai orando a Deus agora. O Espírito Santo está trazendo a tua memória. O Espírito Santo quer operar na tua vida, Ele quer fazer coisas extraordinárias. Ele quer mudar a tua sorte, Ele quer fazer você prosperar, Ele quer fazê-lo alcançar as bênçãos, que é aleluia. Isso, esse mesmo. Em nome de Jesus, que adianta ter as riquezas desse mundo e não ter a tua presença e não vivê-la. Levanta as suas mãos, fale com Deus agora. Pai, eu quero viver a tua vontade, eu quero servir ao Senhor. Como Jesus não fazia nada pela cabeça dele, Jesus em todo tempo ele subia ao monte para orar, para clamar, para interceder. E você não faça nada, meu irmão, sem que Deus, aleluia, tenha conhecimento destas coisas, no nome de Jesus. O que adianta ter as riquezas deste mundo e ser honrado por todo o seu nome estiver perto de ti, estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, Ele vai cumprir as